Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual vai ser a desculpa que você vai inventar pra ele hoje, hein? Me diz aí. Léo Max, trazendo um pipoco atrás do outro. Até quando vai me usar de desculpa pra aliviar seu tesão? Porque ele não dá conta. Pra ele já fui seu dentista, suas idas ao cabeleireiro, o contato melhor amiga já era eu o tempo inteiro. E aí você vai deixar ele meter o anel no seu dedo? Quando que você vai falar pra ele que você tá zoando? Que transa de olho fechado me imaginando? E quando abre os olhos e vê que não rola, consulta aqui com seu doutor, né? Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando? Que transa de olho fechado me imaginando? E quando abre os olhos e vê que não rola o amor, se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor, né? Seu doutor. Café pra ser quente, chá é pra ser morno, mulher pra ser tratada bem, pra não levar a fama de corno. Ela é mais o rei nas indiretas. Pra ele já fui seu dentista, suas idas ao cabeleireiro, o contato melhor amiga já era eu o tempo inteiro. E aí você vai deixar ele meter o anel no seu dedo? Como assim, cara? Quando que você vai falar pra ele que você tá zoando? Que transa de olho fechado me imaginando? Seu doutor, né? Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando? Que transa de olho fechado me imaginando? E quando abre os olhos e vê que não rola o amor, se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor. Seu doutor, né? Seu doutor. Seu doutor.